Forma autonomia alternativa. Com 3 horas e meia alternando barulho. 289 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa. Atento a Airbus fazendo pushback saindo do portão 5 no ponto de espera, torre 1 no 895 com voo. Faz o chanel, segue via Juliette, portão 612. Faz o Orson, Juliette 612, 303. Passa a zona visual, tá? Positivo, no localizador, aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, 3-1-9-2. 3-1-9-2, 3-1-9-2. Ideal, 271-1-2. 1-2-7-1-1, desça para 5 mil pés, com ajuste 1-0-1-4.3. 5 mil, 4.3. Positivo, Bravo Serra Serra, voo direto e sem restrições para Serra Índia Eco Índia, Bravo Serra Serra. Chame o sinal para a ponta. Pouso pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Lembre pouso, 3-1-9. Tema 3 horas e 45. 0-1. Gente, 223 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, com voo. 14, via Índia Alfa, ponto de espera. Uniforme Romeu, é controle. Ok, o senhor está livrando a área terminal Salvador, no 045, retornando para o site D. Foi realmente um prazer, até uma próxima oportunidade. No setor, a frequência é do centro de controle de área 1288 ou 1260 para informação e alerta também. Yes. frequência do centro 1288, caso negativo 1260 para informação e alerta. Bom voo. Altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, adicional 5, bom voo. Paulo Gostado, 3192. 3192, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 3192. Paulo Salvador, boa tarde, 6327, autorização Ilhéus. A pista no 0, vento 150 graus, 07 nós. Tem a saída prevista, pelo menos? Tá, é o Coral. Tá, é o Coral, muito grato. Só lembrando aí que a nossa decolagem é os 35, tá? E o senhor ainda não possui autorização, não? Autorização possuo, como o nível vai mudar para visual, tem um problema no cadastro do repetitivo que chega para a gente só o nível visual. Aí eu tenho que buscar aqui o instrumento, mas é só um minuto. Positivo, senhor. Na sua escuta. Azul 2711, passa pouso e desça para 3.000, velocidade 180 nós, é o número 2 para pouso, Azul 2711. 3.000, reduzindo 180, Azul 2711. 6227, decolada 50, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, CNE 627, boa tarde. Juliette, botão 5. Gente, após o gol, botão 5, tá? 3198. Chame a 327, pronto para a copa? Beleza, ali é Birone, 6227. 6327, pronto para a copa? Pronto para a copa. Olha, veja, agora o copo. Transição Coral, decola da 1-0, curva direita, aciona 5-1, 1-0, chama controle 1-2-0, desce 1-8, coteja. Aprovado para Ilhéus, nível 2-4-0, saída da EL, transição Coral, eu sigo na Golfo 677, pista 10 decola, curva direita. Após 5-1, 1-0 é o transponder, 1-2-0-8 é o controle. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, estou na posição 14 remota. Azul 2711, desça para 2.000 pés, está autorizada a aproximação ILS, o número 2 para pouso, motivo da solicitação de redução de velocidade. É, autorizado para seguimento, trabalhamos no final 2711. 966 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. É, manter, vale. Romeu, Golf, você. Acione 2222, suba para o 65, e voo direto para a final da pista 17, o ajuste 1014. Estabilizou, Mono 620. Mono 620, Ciente, checa o trem, chega a torre 1895. 295, bom trabalho, Mano. Boa. Observador 3155. 3155, ao controle, contato radar, passar 2000, curva direita, Leda, Leda abaixo. 2000, direita, curva de Leda, e depois? Motiva. Depois Motiva. 3155. 2-1, saída arbor, transição eleva, a paz DCT é nítido e a Pesolu 2-1. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5-1, 5-5, chão controle 1-2-0, decima 8, proteja. Estão autorizados 360 para Confins, decola da 10 na arbor, transição eleva, 5-1, 5-5, transponder. 1-2-0, decima 8, e voa 5-5. Na 620, tem posto observado pressão 0, vento no 60 graus, 89. Livre posto 990, voo no 620. 66, decola 55, controle 1208. 208, boa tarde. 966. Olá. Controle, voo 966, decola na frente, boa tarde. Contato radar, será pouco, eu vou 370. Pouca 370, quando possível, Zipar. Aguarde. Tá. Salvador, se não pode trabalhar, só pode tentar coordenada a gel pro Sanemia 227. Sete, aguarde. Obrigado. Salvador, é o 2097. Prossiga. Por acaso você tem contato telefônico com o Gel? Tenho sim. 202. 202. Prossiga. Canado 1536, agora 42 mil Salvador, na Gel, 50, proposta pela Gel. Que ficou com a relação para o vendedor Catapres e Acerto. Tem uma letra 02, modificada agora o 56, deixa parando 1500 pés. Pede você ir para o corredor caixa prego, o ajuste 1014. Estado 514, para 1510, para caixa prego. Estabilizou azul 2718. Azul 2719, Lidelé, chame torre 11895. 1895, bom final de semana, até a próxima. Mantendo a saída, chame agora o centro Recife, 125, decima 1, alterna 3325. 251, 3325, 627, bom. Boa. Número 20, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamarei antes da Juliette. Boa, na 620. Sango, aguarde cópia. O voo 20 no 7 e o Xené 6327 está na escuta, tá, bicho? 20 no 7, né? O Jovem está alterando o visual, ok? Ok, obrigado, iniciou o podcast. 327, está na escuta. Ok, o Linha 327 da China informa que Ilhéus está operando visual, formação do controle de Ilhéus. Muito obrigado pela sua informação. Bora. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Alfa Juliette, portão 04. Autorizado o Serra Whisky Charlie Golf, nível 080, até a 40 milha de Salvador, 040 milha. Decola da 17, saída Boma, após Cogibo, e após Cogibo, conforme o plano apresentado, o controle 120 decimal 8, torre 2895, e o transponder 5154, decolagem da 17. Serra Tango está correto, está no pátio da Baipé? Nada, hein? Chame a torre 2875 para acionar, uma boa viagem. Chame Centro Recife na frequência 125.1, altera 133.25. 351, 3325, dá 3.1. Romeu Romeu Golfo, desça para 1.500, veja o 0 no 4. Para 1.500, liga 12, Romeu Romeu Golfo. 1.966, mantendo a saída, chame Recife em 12685, altera 1.2545. 2.75, boa 966. 2895 a torre. Pátio autorizado, Pátio 2895 a torre, vou obrigado pela presença, obrigado, Eliel. Ah, tranquilo, então boa viagem. Fala, 027 Nuno. Você fala 001, 921, 1. Você também? Eu só para o meu Serra Hotel Serra. Aguarde um estágio cópia. O 2781 está aqui via Alfa e Juliette. O Alfa e Kilo, melhor, é o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, o 27 do outro. Outro lado também. Juliette. Sendo aplicação, só pergunta agora. Fechou, 1895. Obrigado. 0089. Quebra alinhada e decolagem 1-0, boa 2-0-1-7. Oi, boa tarde, papai Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Boa tarde, Romeu, Romeu Golfo, prossiga. Ah, está agora 5 milhas. Está 1-7, está visual. Gente, prossegue final, 1-7. Aguardando autorização. Prossegui, valeu, valeu, valeu. Chegou para o controle. É, tu tá no start zero, está aí? Chame a torre, 2895, Goiás. Gente, apenas confirmada a matrícula. Tchau, Serra Romeu. Assina o código 0133, a matéria 5610. Direto pelo farol da Barra, linha do litoral, até o farol de Itapuã. Com 79. É 17, feliz repouso, Romeu Romeu. Salvadora Chanel 6355 na remota 13, autorização Guarulhos, tem da informação artista Mike. Ok, a Chanel 6355 está autorizado Guarulhos, nível 360, via Resolu 10 até Piraí, após direto Umbade, intercepta Resolu 44 e segue até Pagog. Decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5152. Ocean Air 6355, aprovado 360 Guarulhos, Apesulu 1-0 Piraí, após direto Umbade, Apesulu 44 até Pagog. Decola da 1-0, saída da EL Motiva, controle 1208, transponder 5152. Correto, Xanã 6355, chame pushback e acionamento. Chamará. Sou Salvador, boa tarde, passarei do 2231 no centro da Light, 1160, barreira. E passarei do 2231, está autorizado, barreira, nível 160, via Whisky 42 até Lapa e após direto, barreira. Decola da 10, saída MOM, transição VATAP, controle 120 decimal 8. E o transponder 5050. Autorizado 160 para barreiras na UIC 42 até lá para a escola então barreira. Decolada 10 na abertura bom, transmissão batata. Ao transponder 5050, controle 1208, controle 2231. Clareza 2231 está correto, protejamento, chame para o pushback e acionamento. Acionamento do 233. Presente, vou direto para IP, para ingresso no Interlagos, o 802. Pelo Pelo Lima, Salvador, prossiga. Salvador, passei o 2231. Aparelho, 2231, prossiga. Eu gostei de avisar que nós não cumprimos o perfil da mão. Eficiente. Bom, vocês têm quantidade de visuais na escuta do controle? Charlie Serra Romeu, sua posição? Eficiente, tem um padrão da posterior. No 1500 pés, agora no setor Whisky, no setor Este de Veracruz, aproximadamente 4 milhas. Thank you. tá firme para o céu? Eu vou no 0977. Autorizado, chame aí, táxi. Tá certo, decolou ao 08, controle no 208. 208, boa. Tá certo, decolado na sua escuta. Papo Romeu, Serra, Teu Serra, mantenha no meu pé, é forte na Floral da Barra. Aí o PS porta barra, o carro vai ficar. Sangue, o Rio 202, avisar o canal e o curso terá que levar final. Vicente, pode prosseguir para a final da 1-0, as visuais agora de transferência para o Rio 202. Serra, Hotel Serra, confirma o rumo para o destino Serra, Serra, Quebec, Zulu. Confirma, foi ideal? Confirma, foi ideal. Ah, da presente, a presença. Cobre Petrolina 340. Xanamia 314, está autorizado, Petrolina, nível 340, via Zulu 20, céu destino. Decola da 1-0, saída Momo, transição Nenim, o controle 120 da cima 8 e o transponder 5170. Autorizado Petrolina nível 340, via Zulu 20, decola da 10, na saída Momo, transição Nenim, controle 120 da cima 8 e 5170 transponder. Correto, 6314, chame pushback acionamento. Chama pushback acionamento, chama 6314. Olimpo 02, boa tarde, prossiga. Está na longa final da 1-0 para pouso final. Uma 1, alterna Ilhéus 201. Preciso 251, Ilhéus 201. O gol 201, café, obrigado. Romeu Serra, Hotel Serra, da presente, está ali por lá à direita para a saída em rota, mantém ainda um no meu pé. Eu saio direito com o Hotel Serra. Patrônio, eu vou aguardar aqui no litoral, eu vou... Eu só escuto aguardando a sessão. Ok, gente, mantendo o litoral, aguarde para subir, vemos tráfego no, no setor para o final do procedimento para a pista 10. Autorizado para azul 4462? Azul 4462, esse agora para 2 no PES, ajuste 1014. 2014, 4462. Quilo, Quilo Lima, frequência livre para coordenação. Azul 4462, se informa o tráfego. 2 horas, 5 milhas. Mantendo 1.000 pés no rumo oeste, 1 Cirrus. Gente, não tem medo visual 4462. Terra Hotel Serra, tráfego 11 horas, 5 milhas, Embraer 190, levando 5 mil para 2 mil pés, rumo ao Nordeste. Tem um aeroporto tradicional, um helicóptero também no sentido contrário, 510, Robson 66. Tem autorizado para o destino? Autorizado destino, mantendo ainda 1 no meu pé. Aqui é o Serra Romeu, tráfego adicional, helicóptero, próximo a Pituaçu, destino é Salvador, também a 500 pés. Azul 2789, boa tarde, chegada a Gonf, desça para 4 mil pés, ajuste 10 com 4. Aguarde. Aguarde, Hotel Juliette Serra, para o centro de tráfego, chama agora a torre em 11895. 11895, Hotel Juliette Serra. Oi, Salvador, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, boa tarde. De imediato, autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Reporte para gerar base. Para o Limpo 02, da Lisa Tax Alpha e reposte na Delta. Do 2231, pronto para o táxi com 46520 Brasília. Passaria do 2231, livre táxi em frente, via pátio 3 principal Índia e no ponto espera da 101895 a torre. Principal Índia, ponto espera 2231. Correto. 95, boa tarde. E Salvador, boa tarde, 4462. 4462, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo um helicóptero cruzando agora o eixo da 1028 Alfa Serra 65, que efetua pouso pairado, cabeceira 17. Não interfere com a sua aproximação. 7, Natalia, de Kansas, 4462. Boa, no 097, pronto, depois espera. 097, boa tarde, mantém o ponto de espera, aguarde. Boa tarde, atenção, quero ver o eixo da 90, agressão na base para pouso parado na cabeceira 97. Até dia 7, o contato visual tem pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 60 graus com 89. Informa a Embraer 190 na final da 10. Até dia 7. Autorizado, pista 10, vento 160 graus, 89. Eu pouso na 104462. 102 está condicionado após o pouso da Embraer da Azul. Na 10, está autorizado o cruzamento. Mariscal, Max próximo. Charlie Serra Romeu, chama da torre 11895. 295, Romeu. Salvador, só fala pra Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, prossiga. O Pacto Iguaçu, falou essa com inicialmente. Confia suas intenções? A intenção da treinamento é fazer o cruzamento pelo eixo da 1-0 para o setor norte do aeródromo, senhor. Está sobrevoo. Está autorizado de imediato o cruzamento do eixo da 1-0-2-8 para sobrevoo no setor norte, mantendo a minha escuta o Charlie Serra Romeu. Sua escuta permanente, obrigado, senhor. Brasilete Serra no solo controlado 209, Olimpo 02, ciente, gol 1097 a linha e mantém pista 1-0. Aí mantém 1-0, vou 097. 4462 no solo 20, livre à direita 1211. 211, azul 4462. Pronto, o carro está o carro. Percebeu? Olha o que está retorno, tá? Serra até a Serra, confirmado retorno para Salvador. Afirma. T7, está livre, curvar para a direita. Direto à rotatória, no ideal dessa parola, 1500 pés, o estado 1014, Serra até a Serra. Querido, não tem altitude, eu estou com um aquecimento no motor aqui. Se eu autorizar, não tem altitude. T7, está livre, mantém altitude, no ideal dessa parola, 1500. Serra, reconhecimento da área de Salvador da terminal. Conhece a área de terminal de Salvador, aeródromo de Vera Cruz, a sua retaguarda 9 milhas? Eu conheço, mas eu prefiro Salvador. Ok, sim. Presidente. Se você tem alguma verdade, está informado, Serra da Serra. Azul 2789, deixa para o nível 060. 060, 2789. Da 1-0, prossegue para o setor norte, 500 pés. Afirmativo, tenho contato visual, prossegue para o setor norte, mantendo a minha escuta. Escuta permanente. E no ponto espera da 1-0-18-9-5-14. Passagem ao Airbus da Oceanair e após prosseguir para o Gate 1. dá passagem no Airbus e segue direitinho na Super 400. Presidente, eu preparo o ILS Whisky. Está presente para o outro servidor 368, o 698. Até próximo. E segue após conforme o plano. A decolagem da 10, saída da EL, transição ótima. O controle 1-20-8 e o transponder 5174. Seu bebê, seu muito obrigado. Seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu bebê, seu 3-1-4, no portão 07, está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Camarão. Oxana 6355, aguarde só um instante, a aeronave da companhia que vai posicionar a retaguarda, e assim então logo será autorizado o seu pushback. Aguarde autorização para puxo de acionamento. Ah, foi, escuta. Decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus com 10 nós. Silvas está a 4 minutos para a final da pista 17, pouso visual, está com indicação de aquecimento no motor. O 2789, vamos iniciar uma vetoração para interceptar o final da pista 10 e LSX-Ray. Vou na proa 230 limitado pelo localizador. 7230 limitado pelo localizador. 2789, reduzindo ao máximo. Muito obrigado. Com 819, chegada a Bonf, desce para o nível 050. Azul 2789, desce para o nível 050. 050, 2789. Controle no 208, bom voo e até a próxima. 208, obrigado, até a próxima. Estéreo Romeu na escuta. Gente. Está passando agora através do seu portão, está autorizado o pushback acionamento e chame táxi. Sim, após o Oxenel livre, chamar a próxima 3538 da. O Oxenel 355 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Sim, chamar a próxima. propaganda final aqui, senhor. Cliente, chame torre 1-1-8-9-5, Serra Hotel Sierra. 1-8-9-5, Serra. Gol 1097, chame centro Recife em 1-2-8-8, Serra 260. 2-8-8-2-6-0, vou no 017. Claro, 1010, pista 1-7, decola. O controle 1208, torre 1895 e o transponder. Acione o 0166. Acione o 0163. Esquerda 1-8-0, atrás do localizer, sendo para 3000. Procede no 0-1-3 agora? 1-3 agora. Papa Romeu, Torre, Papa Romeu, Serra Hotel Sierra, sinal no 0. Serra Hotel Sierra, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso, ainda não tem contato com os autos aeronaves. Assente, aguardo, Serra Hotel Sierra. Serra Hotel Sierra, chama o táxi, Aston Wind. Serra Hotel Sierra, para 2000, registrado no 032789. Ô, compressor, passeio 2231. 2231, prossiga. É possível voar direto destino barreira? Realizado, direto barreira 2231. Direto barreira 2231. Azul 6918, desça para 4000 pés, na prova do CR 0368, ajuste 1013. 3000 para 368, 1013, ajuste a 2698. Desce para 4000, 6918. 450, obtendo aqui o 250. Rápido, seguindo 250, autorizado. Autor Golu, 1910. 110, pulso, Caju, 2081, controle, transponder, 4110. 2020 é só por gentileza, na sua navegação consta também o nível 250? Ok, mas devido por uma técnica, então onde eu, é o 2-2-0, então o 1-6-2-0. Ok, então chama para o pushback acionamento, o 1-6-2-0. Tá, né? 3-2-3-5-4-4, JP 1-7-4, 3-0-5-4. 0-2, autorização, valeu. Xandro 2 no pé, vai manter o seu TDR-MAR aguardando para prosseguir para o procedimento de pouso conforme solicitado, ok? Valeu. Chegou no 1-1-6-9, aguarde cópia. 3-2-3-5, da tampa do táxi. Deu B174, 3:24. Eu tá 3835, táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 01-018-95, a torre. Pátio Índia, 2195, 3835. Serra no solo agora, 3-2, livre à direita e chame o solo 1-2-1-1. Gol 1-8-9, número 3 na aproximação, reduza para 2-3-0-9. Demorou, Serra, até Serra, livre táxi e alfa, chame F da Juliette. Colagem 1-0, vento no 60 graus, 8-9. 0, nível, via Bezulu 1-0 até Taubaté, decola da 1-0. saída da aero transição Mótiva. Controle ano 20 decimal 8, transponder 5430. 660, autorizado, São Paulo, Guarulhos, conforme rota, Pesulo 10, em Taubaté. Recorda 10, a da aero transição Mótiva, 208 ao controle, 430 transponder, 1169. Correto, voo 1169, chame pushback e acionamento. Tá, Mariano, obrigado, tá correndo. O Chiné 6355, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 101895 a 2. O Serra até o Serra. Observe a aeronave da Chiné, que está taxiando pelo pátio, e após reporte através do gate 8. Pode usar o aeronave da Oceanés, a reporte, aguarda a passagem dele? Afirmo, nas imediações do gate 8, o senhor vai manter a posição e vai ser guiado ali pelo fone da Israel até a Lima, devido a uma área que está em reforma aqui no pátio. Paciente, eu estou visual com o Oceanés, eu aguardo ele estar com o Oceanés. Chiné 314, contato para o radar. Mantém inicialmente a saída Momo, suba para o 340. Martina, você vai para o 340, Martina, 6354. Gol 1819, desce para 4000 pés, redução para 2109, hoje é 1013. 4013, redução 17, gol 1819. Não aguarde para prosseguir, mantenha na área gramada, o teu tráfego não é curtíssimo, ok? Só não na área gramada. Até certo, autorizado por ingressar no pátio principal e mantenha a posição através do gate 8. O senhor vai passar agora pelo gate 5, então, o gate 5 é essa aeronave que a TAM está parqueada. Aí o próximo é o 6º, 7º e 8º na sequência. Aí o senhor mantém a através do 8º. É 3835, após a TR na curtíssima ali, mantenha no zero. Após a TR ali, mantenha no zero, 3835 da TR. Né, aqui tá uma cauda um pouco aqui próximo do pátio. Acordando com a equipe de solo, ok? Tá, ok, então vai coordenar então pra deixar de frente, né? Boa, né? Zona 454. Autorizado Belo Leão, nível 360, via até 9857 até Moço. A decolagem da 10, saída da El, Leda e após direto Irume. O controle 120 decimal 8, transponder 5433. Ano 45, correto, chame para o puxa, acionamento. Gol 969, putback para a meta 2. Aguarde, gol 969. Tráfego da companhia já iniciou aqui no quarto. Assim que liberar o pátio, será autorizado. Aguardando, gol 969. Boa, azul 2789, ligou. 2789 da azul, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3. Posição é 4 Lima. Alfa, Kilo, 4 Lima, pátio 3, certo? Serra, Salvador, prossiga. Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Ser tirar o parafuso. Tá. Azul 4206, chegada a Mari, desça para o nível 050. Voo 1869, desça para 2000 pés, ajuste 1013, VLS, reporte localizadora. Autorizado à direita, ponto estrada 01-01895, 2. Winter decolou 4-0, controle no 208. Pula 208, extra Winter. O senhor já está autorizado com o push bag funcionamento e chantagem. Sim, estou autorizado, vou ordenar o chantagem. Eco Tango Índia, boa tarde, estou agarrachando meu posto, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, Eco Tango Índia. Azul 6918, tem pouso autorizado, pista no 0-0-1-6-0 graus, 8-9. Pouso autorizado, Azul 6918. 1869, Lívia, ele é assistindo o torrinho 118, decimal 95. Só confirmar o nosso ponto de parada, 4-1, né? 8, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Recita do 288, 200, 22, 3, ano, boa. Só Tango Whisky e Yankee Uniforme, está autorizado Porto Alegre, nível 400, via Sérgio Lugano 0 até Piraí, e após conforme o plano apresentado, decola da 17, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, e o transporte 5443. Que uniforme está no pátio 5? Azul 8 no solo 42, livre direito no 211. 211, obrigado. Secretário Simitaxi, esquece uniforme.